Eterna Marília Mendonça. De novo eu acordei pensando em você. Já faz um mês que não te vejo. 30 dias que eu acordo pensando em você. Da música do Coião do... O que será que tá faltando em você? Yeah. O que falta em você sou eu. Seu sorriso precisa do meu. Sei que está morrendo de saudade. O que falta em você sou eu. Seu sorriso precisa do meu. Está morrendo de saudade. Vem buscar logo a sua metade. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Falando em saudade, vem buscar logo a sua metade. Isso é um prega, doido. De novo eu acordei pensando em você. Já faz um mês que não te vejo. 30 dias que eu acordo pensando em você. Não sei se você está bem. O que será que tá faltando em você? Yeah. O que falta em você sou eu. Sei que está morrendo de saudade. Vem buscar logo a sua metade. O que falta em você sou eu. Eu sorriso precisa do seu. Sei que está morrendo de saudade. Vem buscar logo a sua metade. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Falando em saudade, vem buscar logo a sua metade. Quem tá feliz, ó, gritou em Cuiabá. E vem buscar logo a sua metade. A pancada essa música, viu?